Tá. Eu sou Gary Parkhurst, inspetor. Reconhecimento e análise da área da Ilha Terminus em 12 de julho de 1984. A versão física vai estar lá no Telex às 18 horas. Bom... Local. Longe o bastante das rotas de navegação para controlar os visitantes e perto o bastante para não dar bandeira. É o ideal. Esse lugar é... único. Não vai ser nenhum destino turístico ou nem mesmo um porto comercial, isso é certo. Então, como é que a gente toca o projeto? Olha só quanta pendência na lista. A estrutura principal é uma verdadeira fortaleza, feita em 1942 de concreto reforçado e com espessura média de 1 metro. Então, esse é o lado bom. O lado ruim... É que ela tá coberta de um tipo de musgo que parece mofo e que tem cheiro horrível. Levando em conta o histórico do lugar, isso não é surpresa pra ninguém. A sala de controle de segurança fica numa boa posição na estrutura, mas tem que ser reformada e abastecida com equipamentos eletrônicos novos. As trancas, câmeras e iluminação nas celas de detenção de longo prazo, salas de interrogatório, alojamentos e minas... As minas vão ter que ser substituídas por novas tecnologias. As docas, túneis submarinos e a infraestrutura marinha estão em bom estado, mas precisam de equipamentos mais modernos. Olha, eu sei que a central tem um contrato para reforma e eu nem devia saber de nada. Mas esse lugar tá precisando praticamente ser refeito do zero. Eu tô falando de equipamento pesado, mão de obra forte e tudo mais. E, bom, vai estar tudo isso lá no relatório. O heliponto, que tem um tamanho decente, vai ter que ser adaptado para poder receber aeronaves mais pesadas de nova geração. Tá. Tem vários e vários túneis em términos. Marinhos, em terra e as minas. Enquanto eles servirem para o pessoal se movimentar por todas as áreas da ilha, não vai ser problema. Eles me dão medo pra cacete. Lá em 32, teve um acidente de mineração que matou dúzias de trabalhadores nos túneis. E é que tem coisa muito estranha que eu não sei explicar que tá acontecendo lá embaixo. Eu sugiro que unidades armadas liberem os túneis antes de qualquer trabalho. E... finalmente, o mais importante, energia. O carvão das minas acabou faz muito tempo. Pro tipo de serviço que tá programado, só energia hidrelétrica ou nuclear pra aguentar o tranco. Qualquer outra fonte não vai dar conta. Olha, tá tudo no relatório. E eu vou sair dessa porcaria de ilha de merda, beleza? Desligo.